R7, mais brabo, mais pica do momento, é o funk. A R7, vai, medley pesada, medley pesada, medley pesada, medley pesada, vai. Deu um salve no baile falando que tava liberada a maconha agora. Elas se empolgaram de bala, de doce, de tudo que vinha na hora. É na brisa que ela desenrola, e pra nós ela aqui que rebola. Pra R7 tá fácil da hora, ela senta em cima da piroca. É na brisa que ela desenrola, e pra nós ela aqui que rebola. Pra R7 tá fácil da hora, ela senta em cima da piroca. Diz que eu tô grave, tum, usa um lança twin. Diz que eu tô grave, tum, dudum, usa um lança twin. Elas são loucas pra sentar pra tu, elas são loucas pra sentar pra mim. Elas são loucas pra sentar pra tu, elas são loucas pra sentar pra oi pra mim, pra R7, e pra nós, elas tão loucas pra sentar. O baile tá muito cheio, aqui não dá pra ficar. Só toca R7, eu creio que essa ele vai estourar. Menina cheio de anseio, jogando o bumbo pro ar. Tá me deixando louco, vamos ali encostar. É no beco, ali mesmo, onde tu vai me mamar. É no beco, ali mesmo, onde tu vai me mamar. É no beco, ali mesmo, onde tu vai me mamar. Hoje o baile tá muito cheio, e aqui não dá pra ficar. É no beco, ali mesmo, onde tu vai me mamar. É no beco, ali mesmo, onde tu É no beco, ali mesmo, onde tu vai me mamar. Essa filha da puta aí tomou o beck da minha mão, mano, caralho, mano. Miga, sua louca, disse assim então. Uma pra outra, tequila, sal e limão. Boca na boca, que situação. Elas tão louca, tão doida que tomou o beck da minha mão, maconha. Elas tão louca, tão doida que tomou o beck da minha mão, maconha. Se tiver uma amiga louca, levanta a mão agora. Louca, louca, louca, louca, louca de marola. Louca, louca, louca, louca, oi de marola. Se tiver uma amiga louca, levanta a mão agora. Louca, louca, louca, louca, louca de marola. Louca, louca, oi louca, oi de marola. Essa é nova exclusiva, é isso aqui, ó. Se é limpando sua casa, se é limpando seu quarto, ou se é na balada, nem ligar pro que eu falo. Se entrega pra dança, esse corpo ligado, sua bunda balança, eu hipnotizado. Essas ondas sonoras que faz ela joga essa bunda pro ar, ou pra um lado e pro outro. Olha, eu fico louco só de olhar. Essas ondas sonoras que faz ela joga essa bunda pro ar, ou pra um lado e pro outro. Olha, eu fico louco só de pensar. Essas ondas sonoras que faz ela joga essa bunda pro ar, ou pra um lado e pro outro. Olha, eu fico louco só de pensar. Essas ondas sonoras que faz ela joga essa bunda pro ar, ou pra um lado e pro outro. Olha, eu fico louco só de pensar. O João tá com a loirinha, o Davi tá com a morena. O R7 com a loirinha, com a japinha do problema. Janaína, negra linda, e a baixinha, Gabriela. Junta todas, não vacila, junta todas, não mamela. E a loirinha desce, a morena sobe. A ruivinha mexe, que mexe, que mexe, balança no pote. A ruivinha mexe, a loirinha sobe. A morena mexe, que mexe, que mexe, balança no pote.